Ela como se fosse uma deusa negra. Que coisa linda, que gostosura, que gostosura. Baila como se fosse um redemoinho, girando o mundo nessa cintura, nessa cintura. Paulo, Marcelo, Júlio, Beto, Alexandre, Fred, Lúcio, Altamirando e Zé, Altamirando e Zé. Que vem se escalando, te paquerando, virando noite, pegando no seu pé, pegando no seu pé. Silvia, Adriana, Carla, Priscila, Bianca e Maite, todas morrem de ciúme por causa de você. Por causa de você, por causa de você, amor, amor. Por causa de você, por causa de você, amor. Baila como se fosse uma deusa negra. Que coisa linda, que gostosura, que gostosura. Baila como se fosse um redemoinho, girando o mundo nessa cintura, nessa cintura. Paulo, Marcelo, Júlio, Beto, Alexandre, Fred, Lúcio, Altamirando e Zé, Altamirando e Zé. Vivem se escalando, te paquerando, virando noite, pegando no seu pé, pegando no seu pé. Silvia, Adriana, Carla, Priscila, Bianca e Maite, todas morrem de ciúme